Tô ligado o que Team Blue vai escolher. Tô ligado já. É? Como é que sabe? Você vai escolher She-Ra. Só porque no outro eu escolhi o He-Man. Você está ouvindo Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo de volta em mais uma viagem, como não deixar de ser. É nóis. E junto aqui conosco, ele, Nelson Lopes. Hoje não tem Zeldinha HD, bora aí. Nilson, você me prometeu. Todo mundo é prova que você disse que você ia me dar o novo Zeldinha em HD. Você Eita, vai ter que me dar ele. Tô ferrado. Olha aí, olha aí. Também conosco hoje ele, Zupão. Fala aí, galera, belezinha? É, não tem Zelda HD mesmo, porque naquela época, velho, a gente nem sonhava com HD, né, cara? A gente via o pixel na tela, os quadradão lá, né, cara? Não tinha essa. É, era os desenhão tudo quadrado mesmo. É isso aí, é isso aí. E também hoje conosco, olha aí ela, Baianeta! Fala aí galera, tô de volta aí no rolê. Tamo aí, mais firme que prego na areia. Oxi! Meu Deus! Oxi! Isso é o espírito da baianagem mesmo! Olha, olha aí, hoje é aniversário da minha cidade. Salvador, minha linda, meus parabéns, viu? 467 anos de gostosura e de muita acarajé. Olha, parabéns, parabéns aí. E agora ele, Cardo Spider. Vai inserir o fantasma aí? Ô, Blue, que porra foi que você cheirou aí, véi? Bom, então, pessoal, hoje nós vamos gravar sobre desenhos animados, a segunda temporada, né? Já gravamos uns nostálgicos aí ano passado, né? Lá no saudoso episódio 13, um dos mais famosos que nós temos, e hoje nós voltamos aqui no mesmo tema para continuar a nossa saga e ver se salta mais algumas pérolas nostálgicas aí. Mas antes, alguns dos nossos recadinhos aqui. Eduardo, fala aí Eduardo, qual o recadinho que a gente quer dar? Então galera, se você dá uma permeada lá pelo Facebook, passa lá e confere nosso grupo lá no facebook.com/groups/machines, ou então curte lá nossa página no facebook.com/machinecast. Já se você gosta de passear pelo Twitter, você pode encontrar a gente lá no @machine_cast. E se você frequenta a Alvanista, pode procurar lá o nosso perfil no @machinecast. Olha aí, todas as redes sociais aí na digníssima voz do Eduardo. Nossa, que coisa digníssima. Que porra foi que você falou aí, velho? Nem, não, é a tua, é o teu áudio que tá com problema. Eu falei perfeitamente. Ah, vá. Pior que deu um corte mesmo, hein? É, deu um corte. Aí, ó, Foi um corte. É, meu filho. Na Dig Vinícius. É, foi corte. E se você, né, não gosta muito de rede social, foi mais ou menos assim que nem o Spider, né? Então vai lá, passa o MP3 pra um colega, ou passa o link pra ele por e-mail, de qualquer maneira aí, né? E espalha a palavra nostálgica aí. da velha máquina, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Get along, gang, get along, gang. Each one so special in his own way. Montgomery's the leader and he's such a good sport. Get along, gang, get along, gang. There's Wuma and Dottie with the spirit. Bingo, the prankster doesn't ruin it. Logical force, so we'll figure it out. Pessoal, voltamos aqui, vamos começar a nossa rodada nostálgica de desenhos animados. Antes de começar, alguém quer falar alguma coisa sobre os desenhos animados aí, Edu? Tu que sempre tem as coisas na ponta da língua aí, literalmente falando. Lá ele. Uai. Uai. Oi. Lá ele. Né? Oi, Gary, o que você quer que fale? Você me apertou, você me abraçar aqui agora. Tô te pressionando. Tô te pressionando? Você tá me apertando. Rato, por acaso? Referências aí, ô Zupão, ó. Ai, caralho. Sei lá, não tem nenhuma coisa. Sempre tem uma curiosidade, caralho. Uai, velho. Hoje sei lá, tem. Tipo, curiosidade de desenho. Desenho animado tá aí desde sempre, né, velho? Não sei tá uma bom. Curiosidade em específico, não, cara. Na hora que a gente entrar em algum tema, eu tenho. Desenho animado, assim, é um quadro que dá pra fazer uma porrada de cast, né, cara? Tem muito desenho animado bom, legal, antigo, pra ver, e até alguns mais novos, né? Então vai ter assunto pra uma porrada de cast pela frente. Eu tô animada. Desenhos mais novos? Não, cara, tipo o Laboratório de Dexter, assim, por exemplo, vai, Dudu e Edu. Não, mas novo. Nossa, assim, Dexter não é novo, cara. Não, então, ele tá falando... Vocês são velhos pra ele cacete. Ele tá falando não mais é de... da década de 80, 90, né? Eles são um pouquinho mais novos, assim. É, na verdade, os desenhos que a gente assistia da década de 60. Também. E 40 também, né? Meu Deus do céu, cara. Cara, vocês já pararam pra pensar que Tom e Jerry era de 50 é. E vai pra Pica-Pau também era dessa época. Pica-Pau, né? Pica-Pau. Popeye. É... Mas você tem que ver que esses desenhos aí, eles sofreram reformulações ao longo dos anos, né, cara? Você tem várias versões diferentes do Tom e Jerry, do Pica-Pau, não, do Não, mas Leitons. Mesmo assim, as versões mais novas são velhas também, entendeu? Não. São lá da década de 60, 70, as mais novas. Não, Pica-Pau tem episódio não, novo não, que foi criado esse em 2010, velho. Esse novo aí, da década de 2000, vocês consideram essa porra aí, né? É, Looney Tunes tá fabricando desenho hoje, tem desenho inédito sendo produzido deles ainda. Não. Saca? Tem rumores aí que Popeye deve voltar a ganhar episódios inéditos. Olha, aí pra manter do estúdio. Eu gostava também. De Popeye. Também gostava. O humor dos desenhos de antigamente eram mais ou menos que nem é o Chaves, né, cara? Aquela questão da violência e coisa e tal, que não era... Sabe, não é algo assim, meu Deus, que vai traumatizar uma criança e coisa e tal. Tipo, o Tom dá uma dá com um ferro na cabeça do Jerry e vice-versa, entendeu? O cachorro dando, o Spike dando soco no Tom, nada disso assim vai chocar as crianças. Mas Chaves passa tranquilo e ali diz livre para todas as idades. Mas os desenhos animados eles cortaram, cara, eles simplesmente não deixam mais passar esses desenhos. Por causa disso, pois por causa da violência dos desenhos. É, isso é muito ruim, cara. A gente assistia todos esses desenhos na época, nem por isso a gente virou psicopata, maluco, ladrão, sei lá o que. Eu também acho, velho. Quantas vezes vocês já viram? Alguns, né? Alguns. É, alguns. Quantas vezes você já virou coiote apanhar? Apanhar mesmo, de ficar suado, apanhar, de ficar com o olho roxo, todo cagado. E nem por isso você sai batendo. É, eu acho. Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas sobre a Tiziane. Eu não falei de Ciane, eu falei de Ciane. Eu vou repetir aqui pra te poder ouvir, ó. Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas sobre a Tiziane. Tenho sérias dúvidas sobre a Tiziane. Sobre a Tiziane. Viu? Ela ficou esperando ó, pra ouvir. É na edição, eu meu. Queria que você olhasse a minha cara agora. Mostra aí, mostra aí. Abre a cana aí, vamos ver. Deixa, não vou abrir cana aí. Você sai. Vamos começar esse negócio. Eu tô animada, hein? Desenho animado. Olha aí, animada. Olha aí. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente fez um pequeno sorteio aqui pra ver a ordem. E eu vou ser o primeiro a falar. Olha aí, olha aí. Vou falar então. O cara é o chefe, né, meu? Ele manda, ô, cara, é a maior safadeza. Mas falando sério, é a segunda vez que a gente sorteia e é a segunda vez que eu fico em primeiro. Puta que pariu, pois eu não gosto de ser o primeiro. Então, você tá burlando esse bingo aí, sorteio. Será aí, por quê, né, cara? Vai saber. Por que será? É, então. Bom, vou lá. E... e o desenho que eu escolhi, o primeiro desenho que eu escolhi, assisti muito aí no nosso saudoso SBT. Fiquei sabendo hoje que passava na Globo também, mas eu não sei quando. Mas enfim, que né, a gente tá aí no hype de super-heróis e coisa e tal, e eu escolhi foi os Super Amigos. Cara, Super Amigos, o que eu mais lembro é o Super Gêmeos ativar. Forma de uma águia não sei o que e forma não, de alguma coisa de forma gelo. Forma de um né? Balde com água. Era só isso que eles lembrei formava, agora cara. Do Super Gêmeos. Ai, olha aí, olha aí. Mas era muito legal, legal cara. Era muito pra legal quem nunca desenho, assistiu Super Amigos, se trata da Liga da Justiça, né, cara? Tinha lá a Sala de Justiça, mais ou menos como é da Liga da Justiça, se bem que hoje os desenhos é aquela estação espacial, né? Que é a Torre de Comando, se não me engano o nome. Mas enfim. Então eu tenho aqui a lista dos personagens que eram os Super Amigos. Tiveram várias formações, mas a mais clássica era o Chefe Apache, que era aquele índio que ficava gigante, né? Tinha o Samurai. É. Eu não lembro muito bem o que o Samurai fazia, mas enfim. Virava um tornado. Ah, é isso mesmo, Edu. Bah, pior. É mesmo, é mesmo. Ele era mestre dos ventos, isso mesmo. É. Tinha a Jaina, né, que é dos Super Gêmeos. Tinha o Jane e a Jaina. Isso, isso mesmo. Que esses dois personagens, eles foram criados para esse desenho, né, Edu? Eles não existem no mundo da DC. Não existiam. Eles já, agora eles já fazem parte nenhuma das terras alternativas da DC. Isso, eles nasceram nesse desenho, eles foram criados nesse desenho. Uma série de personagens foi criado pro desenho. O próprio Chefe Apache, o Samurai, eles foram criados pro desenho também. Só que os Super Gêmeos foram os que ganharam o maior destaque. Olha aí, olha aí. E o inútil do Aquaman, né? Ô, velho. Digamos que nessa época ele era inútil mesmo, né, cara? Porque puta que pariu. Que inútil, pra velho. Na época poder... que ele não foi inútil. Não, nossa, você não tá lendo quadrinho ultimamente, então, não. Não, né? Não anda acompanhando o Aquaman. Que o Aquaman peitou o Super-Homem sozinho e ganhou. É, o Aquaman... Só no quadrinho. Caraca, é que assim naquela época, o Aquaman, ele só tinha o poder de falar com os... de comandar as criaturas marinhas. Né, telepatia, as criaturas marinhas. Lá, né? E nadava rápido, era só isso. Marinho. Hoje em dia não, hoje em dia ele tem super força, ele controla a mente das pessoas, sabe? Ah, então ele... deram mais poderes a ele pra ele deixar de ser um pouco mais útil, né? Não é que deram mais poder, ele sempre teve esses poderes, só que na versão do desenho do Super Amigos, nunca exploraram isso. Ah, mas sempre foi dito. Também não, Edu. Hã? No quadrinho antigo, sim, senhor. No quadrinho antigo, sim, senhor. Ele tinha super força e nadava mais rápido que o Flash fora da água? Sim. Carai! Cara, ele consegue chegar a profundidades que o ser humano nunca conseguiu explorar no oceano. Então, por aí, você já consegue imaginar aí, tipo, a pressão que o sujeito consegue aguentar no peito, assim, normal. Tem que ser, né? Saca? Então não é qualquer coisa que fere. Ele é quase tão invulnerável quanto o Super-Homem. Então ele não é o humano, então lógico que ele vai conseguir. Ele é semideus. Não, ele é meio Atlante, meio humano. Ele é A mãe dele é humana e o pai dele era Atlante. É, o pai dele é Netuno. Ele é filho de Netuno. E Netuno é filho do Poseidon, então é isso aí. Eu acho que ele ia conseguir, né? Ele não é humano. Bom, gente, bom, a minha escolha não é o Aquaman, é o Super Amigo. Vamos voltar pro tema, estão se perdendo aqui. E aí também tem a Mulher Maravilha, né? Que na época, né, pelo menos nesse desenho, ela usava o jato invisível, que era, ela carregava o Aquaman pra baixo e pra cima. É, isso aí. Jato invisível que mostrava o contorno isso, em branco. Pra, assim, né, pra poder desenho, ver, né, cara? Senão não tem como. Né, tinha... velho, tem que saber onde o jato tá, ué. É isso aí. Tinha tinha o Superman, tinha o Batman e o Robin, tinha o Homem-Águia, tinha o Zan. Não é o Homem-Águia não, velho, é o Gavião Negro. Aqui diz Homem-Águia, na época em português. Sim, talvez pode, era esse o nome, é. Pode ser chamado tanto de Homem-Águia quanto Gavião Negro e Mulher-Águia e Mulher-Gavião. Pode chamar de qualquer um dos dois. Ó, isso aí eu desconhecia. É, e tem o Vulcão Negro e tem o Eldorado. Eldorado, suponho eu que seja aquele que eu não lembro. Pode ler mentes, fica invisível. Tem alguns que eu lembro bem mais que outros, né? Mas enfim. O Eldorado, T-Blue, é o mexicano, pô. Ah, ok, mas eu não lembro quem é. Enfim. Ele foi criado pra série. Não lembro, não. Olha aí. E aquele do furacão, né? O samurai, não é, Edu? Samurai, aham. Mas o mais legal da série era o Jane e a Jane lá, que eram super gêmeos, né? Aquilo lá era demais. É. Sim, não pode esquecer do Gleek também, né, cara? O Gleek, é o macaquinho deles. É, eu tô esperando pra falar que é o Gleek. Fala então, o Zupão. Nada, tava esperando você falar a tua lista aí. Tinha o Gleek, que é o macaquinho, né? Tinha o Cyborg também, que é personagem da DC. Acho que ele aparecia em um outro episódio. Cyborg? Só, não era. Não, cara. É um Cyborg. Tinha um Cyborg, mas não é o Cyborg. Tu tá louco? Porque o Cyborg é recente, ele nasceu no Super Titãs. É, não tem Cyborg nenhum, não. Agora aqui então tem o Arqueiro Cyborg, Verde. Mas... Tem o Arqueiro Verde. Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde e Lanterna Verde também. Lanterna chegou. Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Dois verdinhos. Só não tem o Hulk. Me parece que o Cyborg chegou a participar dos episódios mais pro final do Super Amigos. É, eu não sei se é esse mesmo Cyborg mais atual e tal, mas tinha um Cyborg lá sim. Ele era metade homem. Eu lembro máquina, dele no desenho, cara, em alguns episódios. Aqui não fala isso, cara. Só fala do Lanterna Verde. Agora o resto não diz. Onde eu tô porque... vendo também não. E eu não lembro de ter visto isso. E aí, como a minha memória é vaga, às vezes vai, às vezes volta, mas isso é um desenho que eu vi bastante. Realmente eu não me lembro, mas. Aqui, ó, uma fotinha de um episódio que ele aparece. Aparece que eles viram bizarro. É, tem um Cyborg no canto ali mesmo, ó. Ah, e tem o Homem Nuclear também. Tem, né? Não é o Homem Nuclear, é só Nuclear. É também chamado de Firestorm. Mas é o Cyborg, é o mesmo Cyborg esse mesmo do Cyborg. É o mesmo Cyborg, Victor Stone. Caralho, velho. Esse aí é o episódio lá que o Bizarro aparece, o Mix Chiriplix lá, transforma todo mundo em versão Bizarro. Nossa, gente. Bizarro, velho. Nossa. É, isso é. Desenterrou, velho. É, a palavra já diz tudo, né? Bizarro mesmo. Mas enfim, olha aí, tinha até o Cyborg, eu não me lembrava disso. Mas, enfim, o Arqueiro Verde eu tô vendo ali, realmente. Não era esse Bizarro aí que pra derrotar ele, ou pra vencer ele, tinha que fazer ele falar o próprio nome? Não tinha uma parada assim? Não, é. É o Mix Chiriplix que tinha que fazer ele falar o nome dele ao contrário. Como é o nome dele, velho? Chiriplix? Mas que porra Não, na verdade, não tem vogal no nome dele. Eu sei quem é. De letras aí, a pronúncia é mais ou menos Mix Chiriplix. Caralho, se ele fazer. Esse é o velhinho que fica flutuando lá, né? Uma roupinha amarela. Ah, vai ser. É um duende. Ele é um duende da quinta dimensão. Ah, gente, achei aqui, ó. Em 1985 estreou o Cyborg no seriado. Olha aí, cara. Então ele nasceu nesse aí, não foi no Super Titans, então. É, The Super Powers Team Galactic Guardians, o nome. É porque da temporada. Na última temporada. O Super Amigo. Temporada. É. Cara, tiveram várias versões do desenho, né? A primeira versão mesmo dos Super Amigos, ela tinha só os Super Gêmeos, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Superman e o Batman e Robin. Nossa. Aí depois os outros foram entrando nas outras temporadas. sim. Okay. Provavelmente esses episódios do início foram os que mais passaram aqui, os que mais reprisaram, né? Por isso é o que fica mais. Que a gente mais lembra. Assim. Nuclear realmente, entrou no, na penúltima temporada. Nossa, velho, olha que curioso. Nuclear aqui foi chamado de Tempestade na dublagem brasileira. Nossa senhora. Nossa. Mas que bosta. É. É porque o nome dele em inglês é Firestorm. Seria, né, tipo Tempestade de Fogo, uma coisa assim. Olha só. E nada no desenho eu lembro, cara. Nada, nenhum episódio, nem nada. A única coisa que eu lembro é a Jane Zene. Forma de uma águia! E aí o... inesquecível, cara, inesquecível. E o Jamie, forma de um balde com água! Só isso. Só isso que eu lembro, cara. É só isso, né? Grande ideia, irmãozinho. É pra já. Super Gêmeos, ativa! Forma de vapor. Segurem as orelhas. A pressão vai subir. Depressa, restam apenas alguns segundos. Forma de uma medusa gigante. Olha lá. Dos gêmeos, né? Dos gêmeos, é, né? É, super gêmeos. É, só isso, e, não lembro mais nada, cara. Inesquecível vai ser a voz que o Blue fez nesse momento pra falar isso. Isso vai ser inesquecível. Que falsete, hein, papito? Meu Deus. Bom, então, vamos dar seguimento aqui, vamos girar a mesa, e agora é... Quem é? O Isqueiroso. Agora sou eu, tá. Sou eu. Então, agora é a vez do nosso querido Zupão, vai Zupão! Vamos lá, pessoal, vou trazer um desenho aqui que eu assistia, assim, bem, eu era bem pequeno quando passava. Eu espero que mais de, além do Team Blue, mais alguém lembre pra gente comentar legal aí, que é o Jace e a Liga Relâmpago. Jace e os Guerreiros do Espaço, não é? É, então, tem várias versões de nome. Tem a Liga Relâmpago e os Guerreiros do Espaço. Olha aí, cara, eu lembro, cara. Era legal. Acho que o nome mais conhecido, assim, era a Liga Relâmpago mesmo. Mas esse é o que eu mais lembro, assim. Vamos ver. Fora eu, muito bom, fora eu e tu, vamos ver quem lembra aí. Sem pesquisar. Já esse já tá eu pesquisei olhando, que nem pelo eu nome eu não tava ideia lembrando. Do que vocês estão falando. Olha só. Como é que é o nome? É Jace. Jace. Jace e a Liga Relâmpago. Isso. Ou os Guerreiros do Espaço. Os Guerreiros do Espaço. Dá uma googada, você vai ver umas cara, imagens. A música, a versão full desse desenho, né? Do, né, o Zupão? O Tim Blue começou a falar. A música de abertura desse desenho, cara, era maravilhosa, cara. Era uma pegada rock, assim, era muito louca. Eu ouvi ela full, puta merda, Zupão. Era foda, né? Não, cara. Sensacional, cara. O que mais chamava atenção nesse desenho, pelo menos pra mim, eram os veículos, tanto da Liga Relâmpago e dos inimigos, os monstroides lá, né, cara? Isso. Eu gostava de assistir o desenho pelos veículos. Isso mesmo, os veículos. Os deles, o do Jace, era de. Era de metal, né? Eram máquinas, né? E os monstroides eram plantas, né? Eles eram todos de planta, tinha uns desenhos de umas caras, assim. E cada carro dos inimigos tinha uma arma específica. Tinha um que tinha uma um disco de serra, isso. O outro tinha uma bola de demolição. Isso, o outro era uma boca com dente. É, os monstroides, os monstroides eram tinham um ser tipo assim, tipo o Thundercats e tipo o Silverhawks. Tinha o chefão, aquele que ficava sentado lá que se transformava no, em alguma coisa, né? Era a mesma, mais ou menos igual lá. E aí os monstroides eram os soldadinhos. Aí os soldadinhos passavam num raio e eles deixavam de ser, eles eram forma humanoide, eles deixavam de ser aquela a pessoa, digamos assim, e se transformavam num veículo. Transformava num veículo. Cara, é muito louco, cara. Foda. Roberto, meu amigo Roberto, que tá ouvindo agora, com certeza lembra desse desenho, nós assistia. Era, ó, nostálgico, Zupão, foda. Eu lembro quando. Eu lembro o Zupão me cobrando no Alvanista quando a gente fez os desenhos, pois é, lá. Cara, ele me cobrou. Ele me cobrou que queria que fosse escolhido o Jace. Olha aí, Zupão, hoje tu tá aí escolhendo o Jace. Não, cara, esse desenho é sensacional. Não pode faltar numa coletânea assim, não, cara. Fala nisso. Esse desenho é muito bom, mas eu não lembro, não, cara. Eu vi na época, não tem? Cara, bem é muito bom, mas eu não lembro. Perfeito. Perfeito. Não, cara. Muito bom. Ué. Tão bom que eu não lembro. Como é que tu chegou? Como é que tu chegou a essa conclusão nisso? Como é que eu cheguei à conclusão? Porque eu vi a... Como é que fala? A introdução, eu lembrei do desenho. Ah, ok. É, eu também só lembro da abertura e da música, eu não lembro do desenho. É isso que eu tô te falando. A abertura veio na mente, falei, já vi esse desenho. Isso. Zupão, tu lembra da história pra falar? Cara, os episódios eu não me lembro, assim. A história eu lembro um tiquinho que você pega na abertura, sim, ou alguma coisinha que eu dei uma relida enredo, aqui pra... O enredo da história, tu lembra? Ah, o que eu sei é que ele tava, assim, sem olhar muito em Google nem nada... Que ele tava em busca do pai dele. Ele tinha um medalhão no peito e a outra metade do medalhão tava com o pai dele. E ele tinha que unir os dois medalhões aí pra poder conseguir juntar forças lá e derrotar a força do mal, os monstroides lá, né? Toda a jornada dos desenhos, dos episódios, era ele procurando o pai dele pela galáxia, né? Isso mesmo. É um tal de Aldrich. Isso, esse é o pai dele, o Aldrich, é. Isso, e a animação é bem feita, né? Sim, cara? É bem diferente dos desenhos que a gente via do... Tipo do He-Man, tipo do... G.I. Joe, esses desenhos que eu achava muito mal feito, esses desenhos, mas esses desenhos eram bem feitos, cara, muito bom. Era, e todo episódio era aquele clima de aventura, assim, o tempo todo, né, cara? Então, tinha um amiguinho do Jace lá, que é um companheiro, um mascote dele, que era um robozinho pequenininho, assim, parecia um cavaleiro medieval, assim. Ele era um alívio cômico do desenho. Tinha um cara... E ele tinha um anel também, não tinha, o Spider? O Zupão, tinha, que era aquele anel dele? O anel dele? Dava um poder pra ele, assim, como se fosse um poder, não telepata, mas de telecinese, assim. Dava um poder pra ele lá, mas eu não lembro, assim, alguma coisa a respeito do anel, alguma história a respeito do anel, não. Mas ele tinha, sim, isso ele tinha. Uh-huh. Uma coisa que eu lembro do desenho, Zupão, é que tinha um personagem que era tipo Han Solo. Que ele era meio que fosse um mercenário ele era o piloto. Isso, eles pagavam pra usar a nave pra ele, não era? É o Herc. Ele é o piloto da nave. Olha aí. Que fazia parte do grupo principal ali. Nossa, tu lembra o nome? Eu só lembro o nome do Jason. Não lembro o nome mais porra. Eu lembro que tinha uns brinquedos, cara. Tinha uns carrinhos que tinham umas brocas. Caralho, velho. Tinha brinquedo isso aí? Tinha brinquedo, bem que eu não sabia que tinha, cara, senão ia ficar tão triste na época. Eu sempre fui louco pra ter os brinquedos deles, cara, mas eu nunca cheguei a ver, não tinha na época nem nada, cara. Ainda bem que não tinha, mas não sabia que tinha, porque puta que pariu, era foda. Cara, vocês falando aqui do negócio dos carros, dos veículos e tal, eu tenho a vaga impressão que eu devo ter visto algum episódio disso aí, porque eu lembro dessas tretinhas de carro diferente, não sei o que não, e tal. Mas tu não assistiu o vídeo aí? A gente postou os vídeos aí. O vídeo não, porque se eu abrir aqui, o áudio vai comer no MP3, no Skype Record. Ah, sim, ok. Tá certo. Olha só, Edu consciente, tá? Consciente de mim, né? Pode completar. Olha! Treta. Mas aí, esse desenho tava numa leva muito boa da época, né, o Zupão? E tinha vários desenhos assim na época. E era bom, cara, é um desenho americano muito bom, cara. Eu pelo menos acho que é americano. Então, aí que tá, eu fui dar uma pesquisada, cara. A origem desse desenho é francesa, cara. Ele é um desenho francês. Infelizmente, rapaz, teve cara. Apenas uma temporada, 65 episódios, é o que marca. E não teve continuação nenhuma, não teve nenhum desfecho da história mesmo, um último capítulo assim, né? Não fizeram mais nada. Caralho, e não saiu, véio, em DVD, cara. Eu lembro de procurar isso aqui em DVD pra comprar, assim, faz muito tempo. Não achava em nenhum lugar. E, assim, pelo que eu vi pesquisando por aí, não saiu nada em DVD, cara. Então é uma pena, porque o desenho era muito legal, tinha muito potencial, cara. Era muito legal mesmo, né, cara? Porra. Saiu em DVD, mas não aqui no Brasil. Lá fora saiu os DVD, mas em inglês. O que eu vi foi que saiu um DVD com, tipo, alguns episódios. Não saiu a coleção inteira, todos os episódios, assim. Nem teve um final, nem nada, né? Foi... Sim. Não sei se foi algo que era muito comum na época, né, velho? A maioria dos desenhos que a gente conhece aí não tem um final, não tem um episódio de encerramento. Pois é. Eles foram produzindo enquanto tava dando dinheiro, quando acabou o dinheiro, parou a produção e parou ali mesmo. Parou e que se dane, né, cara? Yeah. Caverna do Dragão manda um abraço, né? Pois tipo é, isso. Seja qual for o plano, eu tenho que ir até lá e descobrir o que isso tem a ver com o meu pai e quem está enviando a imagem dele por toda a galáxia. E quanto ao monstroide? Estou preparado para essa possibilidade e é por isso que vou levar somente o Yuni. Mas mesmo, porque eu? E se tiver salvo aqui embaixo, meu Deus do céu, ai, ai. Aí provaremos finalmente que o monstroide vai levar um banho. Mas, Zupão, parabéns pela escolha aí, cara. Eu acho que muito merecido tu poder indicar muito esse desenho, legal. Tu que gosta tanto e mencionou ele lá no nosso saudoso cast lá. Eu só tava torcendo pra ele não estar na tua lista aí. Então, vamos para o próximo e agora é a nossa querida Baianeta, né? É a Baianeta? É, sou o Joe. Então, fala! Então, o desenho que eu escolhi, assim, eu fiquei muito na dúvida, porque tinha vários desenhos que eu queria falar, assim, que eu gostava caramba quando eu era pequeno. Mas esse, eu gostava demais, assim, muito. Que é os Ursinhos Gummy. 4, 3, 2, 1! Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Se movimentando rapidinho como um vagalume. Oh, bateu na trave. Não, eu jurei que ia falar ursinhos. Eu também, carinhosos. Cara, eu também. Oh. Eu apostei uma ficha. Era os Ursinhos Gummy. Dos estúdios de Walt Disney, os Ursinhos Gummy. Venha voar com os Gummy. Os Ursinhos Gummy, suas histórias nós vamos contar. São amistosos e são corajosos, sabem saltar pra ninguém agarrar. Eles vão cantando em cor esta canção, conquistando nosso coração, vencem qualquer vilão. Mágicos seres de estranhos poderes, poções milagrosas e força sem igual, ficarem famosos e são orgulhosos. Ah, Ursinhos Gummy era muito legal. Eu assistia quem também. Quem que não queria tomar o suco Gummy e sair pulando, né, velho? Era muito legal. Ô, Nilson, tu queria sair pulando com a bunda, Nilson? Eu, hein? Eles faziam isso, não era? Sair pulando com a bunda, não era? Eu não me lembro se com a bunda ou se era com o pé, né, cara? Mas o desenho era legal assim. É com a bunda, é com a bunda. Não, era com. Eu acho que era com o pé, velho. Eu vou ter que ver. Esse negócio. Eu vou ter que ver. Não é? Tem uma questão mal resolvida com a bunda lá, então, né? Ele deve ter, gente. Mas olha só, quem não lembra de Pancinha? Pancinha, né? Os nomes eu não lembro, não. Pancinha. Mas, era pancinha. E bronquinha eram os que eu mais lembrava, assim. Pancinha, porque era o que só fazia com o tempo todo, e bronquinha, que era o mal nervosão, né? Era o que sempre tava de braço cruzado, sempre achava que ia dar merda. Ai, mas eu gostava demais disso. Ah, meu Deus do céu. E o que tu lembra da história? Então, cara, eu não lembro muito da história. Porque eu era muito pequena, né? O desenho é de 85. É, então, deve ter passado aqui no começo da década de 90, eu devia ter o quê? Sei lá, no máximo uns 8 anos. Não lembrava, não. Mas assim, eu sei que queriam roubar, né, a receita do suco. Não, o que que acontece? Os eles moravam numa floresta lá, próxima do reino. Eu acho, se eu não me engano, o príncipe do reino lá chamava Crispim. Isso mesmo. Aí o que que acontece? Um carinha do mal lá queria tomar o reino. E os ursinhos eram tipo os protetores do reino. Eles ajudavam lá e tudo, só que eles eram escondidos, eles não moravam lá no reino, não. Aí eles tinham lá a fórmula secreta do suco Gami, que dava pra eles o poder lá, que eles ficavam um pouco mais inteligentes, ficavam pulando, ficava mais forte, esperto, né? Era tipo o espinafre do Popeye, né? Tipo isso. É o power-up, né? Aí eu lembro que a maioria dos episódios era eles ajudando o Crispim em relação a alguma coisa com o reino. Então, pelo que eu fui ler aqui pra me lembrar, é isso mesmo. Tem um vilão que quer roubar o suco de fruta Gami mesmo. E aí eles ficam nessa onda aí, o Crispim ajudando eles, e eles ajudando o Crispim a não deixar a sabedoria deles cair nas mãos erradas. E eu me lembro que o que eu gostava desse desenho é que ele se passava numa época medieval, cara. É verdade. Isso mesmo, é meio... Tem uma atmosfera medieval, muito legal. Sim, ele... até nas roupas dos ursinhos. Isso. E tal. Era ele muito é bem legal. Misturado, ele é bem misturado, assim, Smurfs, bem misturado Robin Hood, é bem por aí, E era muito legal. Caraca. Cara. Hein, esse desenho aí você desenterrou, hein, ô Tiziana? Caramba! Ah, meu, eu adorava esse, adorava os ursinhos carinhosos. Eu tinha uma lista só de desenho da década de 80, você não tem noção. Que eu fui cortando pra poder chegar aí. Se for uma lista de desenho da década de 80 igual a lista de música do Nilson, os teus desenhos são todos de 90. Não, meus desenhos são todos de 80. Mas meu nome não é Neilson, olha lá, meu desenho lá de 85, ó. Tinha também o tal de Manguinho, lembra? Que ele era todo atrapalhado. Ah, era o Maguinho, esse... Maguinho. Eu ia dizer Manguinho, que lembra, parecia Branca de Neve também, porque tem vários. Eles têm o gênio, eles têm o Zangado ali, que tem um cara que um é brabinho, o outro é atrapalhado. É os estereótipos, né, do desenho. Tinha a Soninha, que era adolescente do grupo. Tinha também o Maguinho, que era o atrapalhado. Então, esse desenho era da Disney, né? Então, não me admira que seja chupinhado de várias coisas. Ah, pois é. Entendeu? Mas era um desenho fantástico que... Era bom. Porra, saudoso, sim. Saudoso. Selo de qualidade Disney, né? Já diz tudo, né? Selo de qualidade Disney, né? Passou de... Teve três temporadas, né? Se eu não me engano. Ah, na época eu não sabia nada desse negócio de temporada. Só assistia, repetia, olhava, não queria saber, e é isso aí. São 3 temporadas, 94 episódios, e passou durante 5 anos. E assim, e eu vi aqui que tem um box que eu já vou começar a procurar pra comprar. Ei, Laia. Um box com todos os episódios e a mão já começou a tremer. O Neus consegue pra ti ali facinho, né, Neus? Torrentão do mal ali, ó. Puxa. 3 por 1 real, Neus. Torrentão do mal. Olha aí. É isso aí então, Tiziana. É isso aí, gente. Parabéns aí. Parabéns pela desenterrada. É isso aí. Tirou lá do fundo do baú, olha. E tava cheio de coisa em cima. Ô, Blue, só pra dar uma... Só pra confirmar aí. Realmente, cara. Eu vi o vídeo aqui, eles pulam com a bunda mesmo, cara. Viu só? Viu? Vocês ficam com esse complexo de gaúcho aí, ó, viu? Toma. Chupa minha bunda agora. É, cara, eu nunca tinha. Chupa minha bunda. Olha só, não adianta, cara. Ainda me atolaram igual, ó, viu? Só gaúcho pra cantar isso. Puta que pariu. Não adianta desviar, cara. Sempre vai voltar contra você. Edu, me defende, Edu. Terrível. É isso aí, gente. Ursinhos Gami, suco de frutas Gami, era muito foda. Lá está ela! Depressa, antes que ela volte. Só espero que ela goste da trilha de amores silvestres que colhemos pra ela. Isso precisa dar certo. Quem está certo, o livro diz que elas gostam mais dessas do que de frutas Gami. Só espero que ela tenha lido o mesmo livro. Oh, Chega logo, Bronquinho, a gente não pode perder tempo. Tá legal, tá legal. Vamos lá, mãezinhas. Vocês sabem fazer muito melhor do que isso. Deixem todas as cestas, menos uma. Ok, ok. Então, o próximo da lista aqui agora é o Neilson. Fala lá, Neilson. Bom, o desenho que eu vou escolher é um desenho aí que... acho que todo mundo conseguiu ver que... assim, eu acho que um pouco das pessoas conseguem lembrar. É o Fantástico Mundo de Bob. Gostava muito desse desenho, cara. Era muito da hora esse desenho. A musiquinha automaticamente começou a tocar na cabeça aqui. Cara. Ah, a música é sensacional, cara. Puta merda. Não, e outra coisa, o Fantástico Mundo de Bob é um desenho pra criança, mas é um desenho muito cabeça, velho. Né? Verdade. Não sei se vocês lembram, ele era bem filosófico, porque... tinha umas coisas assim que, ó, puta que pariu. Eu não lembro de nenhuma, mas eu sei que era. Eu lembro do episódio das amígdalas lá, que ele tem que arrancar a amígdala. Isso, aí fica, cara. Lá, que ele fica lá viajando, que ele sempre viaja na maionese, né? Igual o Edu, assim. Vai viajando. Edu, os desenhos tá tudo em sua homenagem. Um pula com a bunda, o outro viaja na maionese. Né? Tá vendo? Falo mais nada. Vocês lembram que tinha aquele cara, aquele personagem que eu não sei quem é que fazia a introdução e o encerramento do desenho, que era em live action, misturado no desenho? Era o pai dele, era o pai dele. Isso, era o pai dele, só que na versão de verdade. Eu não lembro o nome do personagem. Vocês lembram o nome do pai dele? Eu não lembro. É, o nome dele é... como é que é? Howard, isso, Howard. Era muito legal, mas eu gostava do tio Ted. Tio Ted, velho, é um gordinho. Tio Ted, eu acho que foda, cara. Eu acho que todo mundo teve um tio Ted da vida, cara. Que era um tio... era aquele cara tio chá. Aquele que te liberava pra fazer tudo, tá ligado? Não é, é aquele tio sem noção. É aquele parente mais chegado. Isso mesmo. Ah, era muito legal o tio Ted, cara. Puta que pariu. O visual do tio Ted, cara, é mais legal, cara. Uma camisa amarela com estampa de coração. Cara, com golinha V, assim. Puta, cara. O visual dele é bem. Cara, bem bregão, assim, cara. Muito legal. É, e o Bob tinha dois irmãos mais velhos, né? Um menino e uma menina, né? E a namoradinha, aquela que vivia dando em cima dele, né? É o Derek e a Kelly. É os irmãos dele, né? Aham. Uhum. E alguém lembra o nome do cachorro? Não lembro o nome do cachorro. Roger. É que não é o cachorro, é uma aranha, não é? Que era o bichinho dele? Não, ele tem um cachorro. Não, era um cachorro, Roger. Aranha de pelúcia, que ele carregava a aranha de pra baixo e pra cima. Não sei pra que uma pessoa carrega uma aranha. Ué, a aranha dele servia de gancho, servia de espantamonstro. Servia de tudo. Isso. Servia de aranha... espantaticiana também, porque aparece aranha, já sai correndo. Tinha a tia Ruth que ficava apertando as bochechas do Bob direto. Ficava igual uma doida. Lembra? É mesmo. Eu lembro. A tia Ruth é irmã do tio Ted, né? É. Era muito o legal. Jorge... Tio Jorge? Fala, pode falar. É, o Jorge era amigo do... Era amigo principal da Kelly, que gostava dela. Ah sim. E a história do principal que acontecia no Fantástico Mundo de Bob é que todas as situações que aconteciam com ele, ele criava uma história imaginária para aquilo ali, para aquela situação do jeito que ele pensava que seria, né? Era com a cabeça de criança dele, imaginava, boiava na maionese mesmo, assim, né, cara? Era muito legal. E Igual o Edu, o fumo era do forte. Tadinho do Edu, gente. Aí, Edu, pegou no teu pé, Edu. Não é, Kelly? Daqui a pouco vai querer pegar outras coisas também. Edu, que... Eita! Epa, epa, epa! Travesti na bagunça. Opa! Eu, hein? Mas e aí, Edu, tu assistiu esse desenho? Cara, a pergunta que não quer calar é: quem não assistia o Fantástico Mundo de Bob? Olha aí. Pois olha. É. Saca, velho. Será que existe que alguém? Que reprisou até 98, no caso, né? Quase final da década de 90. Ou oh, desenho. Gente, eu assistia, mas não assistia muito, não, viu? Eu assisti uns 2 ou 3 episódios, não era algo que eu gostava, assim, mas não era um singame da minha vida, não. Nossa, eu assistia direto. Eu também direto. Assistia bastante. Tava assistindo. Era muito bom. Ah, oh, baita memória nisso. Sem falar que, porra, a musiquinha não sai da cabeça. Tá encravada. Nossa, aqui. Essa musiquinha tá ligado lá o... Quem assistiu... A música é muito... Quem a assistiu é muito memorável, né, cara? Aí, tá ligado que os carinha mandaram as esferinhas da memória lá. É muito icônica essa música, cara. Nossa. Fica pra galera aí lembrar um dos desenhos dos anos 90 aí, que desenho bem ingênuo, bem de criança mesmo, que é legal muito de bom. Assistir, né, cara? Faça nossas crianças ver. Sou o Howie, bem-vindos ao mundo de Bob. Este é o Bob. E este é meu mundo. Conte a eles como será o show de hoje. Mas se eu contar, eles saberão. E se souberem, não precisarão assistir. Mas se eles assistirem, eles saberão. E aí já terão assistido. Mas se olharem no jornal, eles saberão. E ainda assim assistirão. Do que estamos falando? Eu não sei. Então, vamos assistir. Bom, então ficou aí a escolha do Neilson. Muito foda, muito foda. E agora vamos para a escolha do nosso querido Eduardo. Vai lá, Eduardo. Cara, então, eu... Dei uma olhada na lista aqui, velho, é muito desenho, muito foda pra poder falar, e foda de ser o último, é que você tem que escolher um desenho que não vai fazer feio, né, cara? Olha aí. Aí eu pensei aqui, eu acho que eu vou ficar com um desenho, cara, que é um desenho que eu assisti a primeira vez por acaso, e desde que eu assisti eu nunca mais parei de ver, cara. Até hoje, de vez em quando, eu ainda assisto os episódios mais antigos, que é Doug Funny. Skeeter, Costelinho, Senhor Jean. O Homem Codorna. O Homem Codorna e o Codorninha. E seu fiel ajudante, o Cão Dorna. Cão Dorna. É Cão Dorna ou é Codorninha? Cão Dorna. É Cão Dorna. É Cão Dorna. E o Skeeter, né, gente? O Skeeter Valentine. Edu falou agora, TV Cultura Rules. TV Cultura Rules, cara. E eu assisti por acaso, velho. Eu tava... A gente tinha comprado a parabólica lá em casa. Então tava naquele negócio de ficar sapiando o canal, sabe? A princípio tava aquele negócio, né, velho? Você poder ver Record, Manchete, com imagem boa e coisa e tal. Manchete não, né? Era RedeTV já. Band e tudo. Aí, sapeando lá, mudando os canais, tudo. Um dia eu parei na Cultura. E tava passando Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eu falei, cara, eu vou assistir esse negócio aí que deve ser legal. Que eu lembrava de Rá-Tim-Bum, que eu via quando passava não lembro se era no SBT, onde que era. Aí acabou o Castelo Rá-Tim-Bum, começou Doug. Cara, e que desenho foda. Que desenho foda. Ainda foi bacana porque foi o primeiro episódio, saca? Eu peguei pra ver nesse dia, passou justamente o primeiro episódio, que é ele mudando com a família dele pra outra cidade. Aí ele começando a escrever no diário novo dele. Ele e o Costelinha, aí ele contando. Aí o primeiro episódio era justamente, né, contando. Ele conhecendo o Skeeter, se apaixonando pela Patty Maionese. E aquelas coisas todas que iriam durar o resto do desenho. Sim, e Edu, olha só como são as coisas, né? O Doug, ele liga diretamente também com o Fantástico Mundo de Bob, né? Porque também acontece a mesma coisa no Doug. Ele dá aquelas viajadas lá, imaginando uma situação lá, como seria, né? Exatamente igual no Fantástico Mundo de Bob. Principalmente quando envolvia algum encontro com a Patty Maionese, alguma coisa, situação junto com ela, isso. Assim, que ele queria se declarar e tal. Isso. Era muito legal, velho. E outra coisa que ele também é muito parecido é com Todo Mundo Odeia o Chris, né? Sim. Bem lembrado, cara. Tem bastante semelhança mesmo. Bastante semelhança. E outra coisa, tem o mistério por que a Patty se chama Patty Maionese, né? E eu vou botar pra vocês a resposta aí. É só vocês assistirem e me falar o que vocês acham. Tá aí, ó. Pode assistir, Edu, não tem problema. Sacanagem, velho. Sacanagem das brabas. A origem... No post, depois, a origem, por que a Patty se chama Patty Maionese. Vai destruir a infância da galera aí, velho. Literalmente. Literalmente essa porra. Mas o... Então, cara, o Doug... Mas o interessante... O Edu, o interessante do Doug é que ele tem essa temporada dele pequeno e depois tem a temporada dele adolescente, né, cara? Ele no ginásio e tal, eu achava massa essas paradas. É, o que que acontece? O Doug, ele é criação do Jim Jinks, que é originalmente é um dos, me parece que, donos da Nickelodeon. Então ele pegou, tipo, ele deu a ideia do desenho pra um outro canal e não aceitou o desenho. O que que eles fizeram? Eles criaram o canal Nickelodeon, que foi onde o Doug começou a ser passado lá fora. E o Jim Jinks, é uma curiosidade, o personagem do Sr. Jinks no Doug é uma homenagem ao criador da série, o Jim Jinks, saca? Por isso que aquele personagem vizinho dele é tipo, faz tudo, é cheio das histórias, não sei o que e tal, que é o criador do desenho, sabe? Eca, Sr. Jinx. Sr. Jinx, que é o Jim Jinx do coisa. E ele criou o Doug como, tipo assim, ele não achou que o desenho fosse fazer tanto sucesso igual fez, saca, cara? O desenho foi um dos carros-chefes do Nickelodeon lá. Ficou por vários anos no Nickelodeon. Depois a Disney comprou os direitos do desenho e fez uma versão nova do Doug que não é tão legal. Não gostei muito, não. Ah, normal, né, cara? Nunca é tão legal. É igual essa que o Nilson falou. Já é um pouco mais velho, já tá no colégio, já preparando pra universidade. E tudo. E Edu, tu lembra o nome daquele guri, aquele carinha que sempre ficava enchendo o saco do Doug? Não lembro se ia bater nele, alguma coisa assim. Roger Klotz, cara. Isso. Puta merda, é isso mesmo. Era o Bad Boy. E a vozinha dele era bem irritante. Eu lembro ele cantando. Eu lembro ele cantando com o banjo dele, o quê? Você é a minha cebola do meu bife. Ele tinha um banjo, pode crer. Ele tinha uma irmã que era meio metida a sabichona, assim, meio filósofa. Era a Judy. A Judy. Puta. Ela era, tipo, cultura, né, cara? Gostava de arte, de drama. Ela queria ser atriz de teatro. É verdade. Ela vivia aqueles dramas, aquelas coisas. E os pais dele? Eu não lembro dos pais dele, como é que era, não lembro. Cara, eu não lembro o nome dos pais dele, mas o pai do Doug era o Doug de óculos grande, e a mãe do Doug era a Judy de cabelo azul. E parece que cacheado. A Judy tinha cabelo liso, né? A mãe do Doug tinha cabelo cacheado. Era aquele... E o Skeeter era verde. O Skeeter era verde. Era. O Skeeter era verde. O Skeeter e o Roger. O Roger também era verde. O Costelinha era engraçado, né? O cachorro dele que era engraçadão. É um personagem à parte, né, meu? Costelinha, muito legal, cara. Tem muito cachorro hoje, bichinho de estimação aí da galera que chama Costelinha por causa do desenho, cara. E tinha um outro personagem de cabelo verde que eu não lembro quem é, que era amigo da Paty Maionese também, tava sempre junto com ela. Eu não lembro o nome dele. E o nome do professor? E o professor, como é que é o professor? O nome do professor? O diretor da escola, eu acho. Que eu sei que ficava pegando no pé dele também, não tinha isso? Cara, eu... É o que tinha a voz do, é o que tinha a voz do Chaka, de Virgem. Nossa, eu não lembro da voz. É, eu lembro da voz, eu não lembro o nome do diretor. Os mas... nomes é muito. Os nomes são muito doidos, né, cara? Os nomes. É. Enfim. Du, muito legal, Edu. Foda, muito legal. Cara, Doug foda, é foda. Muito foda, cara. Porque o interessante é que eu assisti o desenho naquela fase de adolescência. Então eu me identificava muito com os dramas que o personagem passava, sabe? Aquela coisa de. Sim. De você tentar superar seus desafios, de você não ser bem aceito, de você... É... Os dramas típicos, né, cara, de adolescência. Até uns bullies, né, cara, dos amigos dele, do Roger, do pessoal aplicava nele, umas situações assim. Que tinha o irmãozinho do Skeeter, ficava chamando ele de narigão. Aí teve um episódio que ele ficou mó complexado. Nossa, eu tenho um nariz grande mesmo. Não sei o que, ele ficava, narigão, narigão. É, cara. Um outro detalhe okay. Do desenho aí, assim como no Bob, aquela musiquinha do Doug também é chicletaço, cara. Pura, é isso mesmo. É, a musiquinha foi feita pro Edu, né? Não é assim. A versão do Edu é mais legal. É duro, duro. Puta merda. Tinha que ser gaúcho. Meu Deus. Tinha que ser gaúcho. Depois fica aí reclamando que a gente fala que ele é gaúcho. Pois é. Fala da bunda. Depois achar ruim, ó. Só ele fala essas coisas. Não é, que é só o Tim Blue que dá umas dessas, cara. Perverte tudo, cara. Ah, ora, ora. O homem codorna não é o maior. Ah, por que será que o homem codorna me parece tão familiar? Até logo, cidadãos. Pronto, cão dorna. Então, ficou aí, né, a escolha do Edu, fantástico, desenho nostálgico, rede cultura aí, foda, muito, muito legal. E, como na outra temporada, né, nós vamos encerrar o cast com um desenho que é unânime, que todos escolheram em conjunto, todo mundo escolheu junto, e esse desenho vai ser Tartarugas Ninja, aquele o primeirão, aquele da Rede Globo. Tá, Edu, deu, chega. Cara, chega. Eu demorei uns 30 anos pra descobrir que era isso que eles falavam nessa música, cara. Heroes in a Half Shell? Não. Eu mesmo, meu cara. Teenage Mutants Ninja Turtles aí. Eu demorei 30 anos pra descobrir o que eles não falavam. Não é, cara. Ô, gente, o Tim Blue até hoje não sabe, velho. Quando ele falar isso. Eu só sei calabanga! Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava cantando essa música igual um doido, tudo embolado. Igual um doido. Igual como eu canto hoje. É, igual o Blue canta hoje. Não é, cara? Ô Blue, eu fui em Nova York numa pizzaria dessas famosa lá, no Sorro. E aí, lembrei das pizzas, porque as tartarugas tudo precisam de pizza. É, elas eram de Nova York. E aí a legenda... Fala, Tiz, desculpa. É, e a legenda da minha foto foi calabanga. Um pedação de pizza enorme. Olha só. Sul, porque eu acho que eles eram de lá, né? Manhattan. É, eles eram Manhattan, de Nova York. De Manhattan, né? Nova York. O... E quem lembra da história dos tartarugas, desse desenho exatamente? Porque Tartarugas Ninja, conforme os anos foram passando, eles criaram várias origens, coisa e tal. Mas desse desenho em especial, eu lembro da origem. Alguém lembra também? Eu lembro. Sei que eu lembro. Eu pesquisei porque tava na minha lista aqui, mas lembrar de cabeça eu não ia lembrar de jeito nenhum, cara. Da historinha da. Tu lembra da, de cabeça, Edu? Aham. Então fala, Edu, de cabeça, quero só ver se tu vai acertar. Então, tinha as quatro tartaruguinhas, né, que era filhotinho, e o Mestre Splinter, que ainda era o rato. Aí rolou um acidente lá com o mutagênico que caiu no esgoto. E tava todo mundo no esgoto, as tartaruguinhas e o Mestre Splinter. Aí eles comeram do mutagênico, do Uzi, né? Do mutagênico lá no esgoto. E começaram a desenvolver as habilidades. E ficaram morando lá no esgoto. Na verdade, né? Vai, Blue, manda o teu aí. As tartarugas pararam dentro do esgoto porque o menininho estava andando pela rua com as suas tartaruguinhas, né? Naqueles aquarinhos redondos. Ele tropeçou, caiu e elas caíram no ralo. Só não lembrava como que elas tinham ido parar no esgoto, mas eu lembrava que era no esgoto. Isso. E o rato, no caso o Splinter, ele era rato de um mestre de Kung Fu, de Karatê, aliás. Sim. E ele era rato de um mestre de karatê e não lembro como ele foi parar dentro do esgoto, as tartarugas, eu lembro que foi assim. E aí lá eles tiveram contato com o Uzi, né, que é aquela gosma. Se eu não me engano, o destruidor mata o mestre do Mestre Splinter, aí o Mestre Splinter foge da gaiolinha dele lá e tudo e vai parar no esgoto. Porque parece que ele bota fogo no dojo. No dojo dele, alguma coisa assim. Vocês estão baseando essa origem nos filmes? Ou não? Não, no desenho. Não. O filme é diferente. Cara, tem várias origens. Tem dos quadrinhos, tem a origem desse próprio desenho de 87 aí. Sim, tem... são três origens. No caso, as três que a gente conhece. No caso, tu falou do quadrinho. Essa do desenho e a do filme agora mais recente, não é? E é que o ruim é que elas mudam alguns detalhes aí, né? Na sim, mas a do desenho é essa. A base continua sendo a mesma. As tartarugas comem o mutagene e são treinadas pelo rato samurai, pelo rato ninja lá. Isso, só a diferença tá no Mestre Splinter, que algumas versões ele é um homem, uma pessoa, e se tornou rato. E outras ele é um rato que se tornou mutante, né, e assim por diante. Então foi isso, e eu lembro, fantástico, daí ele resolveu, né, Edu, tu pode falar bem melhor do que eu, por que que ele botou os nomes das tartarugas com os nomes que elas têm. Ah, então, cara, aí ele se inspirou nos quatro mestres da renascença cultural da Europa, né, que foi o período histórico lá que veio logo depois da chamada Idade das Trevas, que foi quando terminou a Inquisição e tudo mais. Então ele baseou nos quatro mestres da Renascença, que é o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, acho que é Michelangelo Bonaparte, o nome do Antonioni. Antonioni, né? O Donatello, acho que é Bonadio, e o Rafael de não sei o quê. Que são os quatro grandes artistas da Renascença. Aí ele colocou o nome das quatro tartaruguinhas. Olha aí. E é fantástico, o desenho fantástico. E depois ele ensinou, né, karatê para as tartarugas e deu uma arma distinta para cada um, né? E no desenho, né, as armas eram meramente, como é que eu vou dizer assim, ilustrativas. Porque como era um desenho infantil, o Leonardo não ia cortar ninguém, né? Mas aí no desenho tinha aquele adendo igual, os ninjas do clã do pé, eles eram todos robôs, não eram humanos, não eram pessoas. Ah, isso mesmo. Mas não é só no desenho, né? No jogo que... Bom, o jogo é baseado no desenho. Então. Os jogos mais famosos das tartarugas são todos inspirados nesse desenho da década de 80. Inclusive o mais famoso de todos os jogos das tartarugas, que é o Turtles in Time. Isso. Fantástico. Ah, desenho de tartaruga era demais. E aí, Nilson, tu assistia, Nilson? Com certeza, esse daí eu não perdi um episódio. Todo mundo assistia esse desenho. Tinha a Empre só vivia se metendo em encrenca, que os outros iam buscar ela, os tartarugas iam buscar ela, do destruidor. O destruidor sequestrava ela pra poder usar de isca pra chamar a atenção deles, né? Porque o destruidor queria acabar com eles. Senhorito Nil. Isso mesmo. Vai sair uma imitação aí, Du? Eu não consigo imitar a voz dele, não, ok? As dublagens eram clássicas, vocês lembram? Nossa, velho, era só jeito massa de falar. O mais massa era o jeito que eles falavam, cara. O legal era Michelangelo, cara. Né? Santa Tartaruga, cara viciado em... Santa Tartaruga! Pizza de chocolate, cara. Santa Tartaruga! Nem existia pizza doce na época, mano. E o cara comendo pizza de chocolate, cara. Eu gostava era do Destruidor, cara. O dublador dele no Brasil era muito massa. Tinha hora que ele falava umas coisas que dava tipo umas viadadas na voz, sei lá, que arrumava. Colocava as coisas assim, essas tartarugas me dão dor de cabeça. eu lembro que o Greg também era legal, a dublagem do Greg. O jeito dele falar, né, cara? O sotaquezinho dele falando, né? Parecia meio russo, meio francês, assim, eu não lembro o Krang, que era o sotaque. Krang. Mas era bem estranho. Era Greg, né? É Krang. Krang. É aquele cérebro cor-de-rosa lá. Isso, que tava dentro do Android. Do robô, o Bebop Rocksteady era muito engraçado. É mesmo, né, cara? E o novo filme. O novo filme das tartarugas, né? Vai ter eles exatamente como era nesse desenho, né, cara? Esse cabeça. Eu vou pegar o tartaruga. Eu vou fazer sopa de tartaruga. Suco de tartaruga. Eles eram grandão, era meio monstrão, legal, assim, fortão, mas eram atrapalhados pra caramba, né, cara? Muito legal. Era, cara. E tinha muitos personagens legais nesse desenho, cara. Tinha o Rei Rato, que dominava uma parte dos esgotos lá de Nova York, lá, e era... Tipo, controlava os ratos. Tinha, né, o Krang e o Destruidor, que eram os vilões principais, que ficavam lá no Tecnodromo. É mesmo, né? O Tecnodromo é aquela nave gigante, redonda, grandona, né? Que ficava no centro da Terra. É, eu chamava isso aí de Tecnódromo. Tecnódromo. Tecnódromo, isso mesmo. É porque o nome dele em inglês é Tecnodromo. O Edu, e aquele bicho que tinha um bicho dentro da barriga que ficava só... É o Krang. Então, esse aí é o Krang. É o Krang. Aquele chiclete cor-de-rosa. Parece um cérebro com mão nojento aqui. Aí a gente falava que era um chiclete mal mascado. Edu, tinha... Destruidor, você não é capaz de derrotar uma tartaruga. Eu traumatizei agora. Não, mas a dublagem dele falou era igualzinho. Bem caricata, assim, né? Olha aí, viu? Fala aí, Edu. Fala aí, Onisa. Tinha o... Falei igual ou não falei igual? A dublagem dele era caricata, assim mesmo. Ô, Edu. Enquanto vocês estavam aí fazendo falsete, rindo do falsete do Blue, eu tava pesquisando os nomes pra falar corretamente, né? Os nomes. Então, o Leonardo é o da Vinci. O Donatello é Donatello de Niccolò di Beto Bardi. Pelo amor. Donatello de Niccolò. O Rafael é Rafael Sanzio. E o Michelangelo é o Michelangelo de Ludovico Buonarroti Simone. Puta que pariu, bunda roxa de Simone. É melhor. Tinha que ser o gaúcho pra falar de... Aí, ó. Não é, nunca falha. Ele tá traumatizado com isso aí, cara. É que eu errei a garrafa d'água a hora que eu fui pegar a água pra gravar e eu acho que eu peguei suco gummy. Você pegou? Então quer dizer que você tá pulando na bunda aí, né? Isso, tá pulando, pra bunda aqui. Uma coisa... Nem saber onde você tá pulando. Você lembra também que tinha o carinha lá da máscara de hockey, o Jones? É o Cassie Jones. Ele também tá em todas as versões, tem ele também. Uma coisa interessante é que o desenho das tartarugas, me parece que existem três versões. Tem essa versão clássica da década de 80, tem uma outra versão que foi no começo dos anos 2000, que já é um pouco mais sombria, mais... Essa é 3D, não é? Não, é desenho animado também. Ah, tem uma que é 3D. E tem a versão nova agora que tá saindo da Nickelodeon, que é em computação gráfica. Cara, aí eu só assisti essa clássica aí só, cara. As outras eu não vi, não. Essa versão intermediária me parece até que chama Turtles Nexus. Tem um episódio especial que acontece uma tretinha lá que eles encontram com as tartarugas do desenho clássico. Então rola um crossover das tartarugas, sabe? Caraca, velho, olha. Nossa, só mas que legal. É uma viagem no futuro essa parada aí, Não, é crise das multiterras, das infinitas terras. Não, o que acontece? Me parece que o Krang o Krang do desenho mais novo das tartarugas faz uma treta que consegue juntar com o Krang do desenho mais antigo. Aí juntam os dois Krangs. Nossa. Aí eles precisam, eles chamam as outras tartarugas também, vão as 8 tartarugas pra lutar contra os dois Krangs. Que foda, cara. Essas novas parecem legal. E essa segunda versão do desenho das tartarugas é muito legal. Ele é mais semelhante ao quadrinho das tartarugas. Então elas são mais, digamos assim, são mais sérias, são mais malvadas. Eu quero saber se elas matam. Elas sombras. Matam ou não? Hã? Elas matam? Elas tiram sangue e coisa e tal ou não? Não, não. Não, ah, é, então tão, não, é, igual, não é tão então desenho, não é, igual não é tão um quadrinho assim, não. Mas, ô Edu, o traço dessas tartarugas são mais geométricos, né? Mais retas, mais tem quinas. As outras são redondinhas, mais fofinhas, mais, né? E aí dá a ideia mesmo de que elas são mais sérias realmente, porque mas essa cara quadrada ali, já dá pra... É, mas, Tiziana, dá pra ver que elas são assim de propósito, porque sim. Olha o detalhe das armas. Sim. Sim, não, esse tipo de traço pro desenho deixou ele mais um sério. Pouco mais sombrio, é. Isso. É, quando você legal. Tira a forma arredondada, né? Porque redondinho, né? Coisa de criança, mais infantil, as coisas mais redondinhas. Você vê até o nariz das tartarugas de trás, são mais redondinhos. Ela tem mais cara de fofinha, cuticute, as da frente da mesa. Isso. E tem a versão mais nova também do desenho das tartarugas, que é da Nickelodeon. Aí essa versão, ela já é uma mistura. Ela tem cenas em que elas estão igual no quadrinho mesmo, tipo Batman, se esgueirando nas sombras, você vê só o branco do olho delas e coisa e tal. E tem aqueles momentos ali bem cômico mesmo, sabe? Bem... caralho. Aí esse das tartarugas da Nickelodeon já é um traço mais bem mais infantilizado e tudo. Caramba. Pode me chamar de saudosista, mas eu prefiro o de 87 lá, o mais antigão, o mais clássico. Ah, então, achei aquele muito redondinho, curti não. Esse novo da Nickelodeon aqui, ele tem uma cara de Kung Fu Panda, cara, tem um quê, assim, de Kung Fu Panda, parece. É, tem uns negócios, é meio esquisito mesmo. Só uma curiosidade aí do Tartarugas Ninja, um dos roteiristas dessa série de 87, a série mais clássica, é o David Wise. Esse cara, ele é compositor da Hair. Pra quem não sabe, ele é um dos compositores. Ele é o compositor da trilha sonora do Donkey Kong. Donkey Kong 1 e 2. Esse cara é roteirista do desenho lá clássico de 87. Que legal. Nossa, uma pizza fabulosa mesmo. O que tem nela, Michelangelo? Tem menos vegetais verdes. Também depois da experiência com a planta gigante, não é? Espero que vocês não pensem que todas as plantas são assim. Pra que é isso, hein, Embrio? Todo esgoto precisa de um pouco de animação. É, até que ela é bonitinha. Vem, me diz uma coisa, que tipo de planta é essa mesmo? Vem! Uma Vênus Papa Moscas. E agora que ela me diz, olha só. Bom, então vamos aí para as considerações finais, né? E já emendando com as despedidas, tudo junto aí. Eduardo! Então, galera, teve bom demais aí falar dos desenhos, relembrar esses clássicos que marcaram muito aí a nossa infância. Apesar de que teve um deles aí que eu não lembro dele. Não lembro dele, mas tudo bem. Marcou muito, desenhos que ficaram muito aí na cabeça, na memória. Valem a pena serem vistos até hoje, então procura aí, dá uma pesquisada aí, com certeza você vai achar pelo menos algum episódio do YouTube de todos eles, pelo menos encontra. Então vai lá, dá uma pesquisada, dá uma curtida que vale muito a pena. E se você quiser acompanhar mais o que eu tô fazendo por Machine Cast, dá uma passada lá na Level, lá no www.level.com.br com dois L's. Lá no nosso site lá tem muitas coisas e todo domingo no nosso canal no YouTube, youtube.com/levelbrasil com dois L's. A gente tem lá a nossa live, todo domingo, das 21h30 horas, com muita cultura lá pra vocês também. Então é isso aí, meus queridos. Um forte abraço pra vocês, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo. Certo. Neilson. Tchau e fique com Deus. Tem nem consideração final pra lá, não, seu puto. Ué, já dei a consideração, ué. Ok, ok. Não é? A consideração dele é não ter consideração. Pronto. É, pronto. Zupão! Bom, galera, valeu aí pra caramba gravar mais esse cast. É sempre legal relembrar coisa que a gente fazia quando era pequeno, assistia, brincava, jogava, enfim. É um tema bem bacana, desenho animado. Esse aqui é o segundo episódio, espero que tenham muitos mais, porque tem muita coisa pra falar, tem muitos desenhos bacanas pra gente trazer, resgatar da memória, contar histórias aí, dar muitas risadas, cara. É isso aí, galera, valeu. E, assim, se alguém achou que deveria ter um outro desenho aí em pauta e tal, bota nos comentários aí que a gente pode trazer ele pro outro cast aí, igual foi o meu caso. Eu tinha cobrado do Team Blue no primeiro episódio pra ele comentar do Jace e a Liga Relâmpago, e agora eu acabei trazendo o desenho pra cá, então pode ser que aconteça novamente aí, então comenta aí o nome do desenho que a gente traz ele na próxima vez aí. Falou, galera, valeu. Olha aí, o Zupão acabou de dizer que cede o lugar dele pra outra pessoa participar do próximo cast. Não. Foi isso mesmo, Blue, todo mundo ouviu. É, isso aí. Ticiana! Então, gente, meu recado, ó, dica da tia Tícia. Comenta lá as coisas boas, elogia bastante pra gente continuar fazendo mais casts. Sugiram coisas também. As coisas ruins na terapia lá, vocês comentam, certo? Nos comentários, só as coisas boas. As ruins é só na terapia. Pra gente mandar coisas boas pro mundo, porque o mundo tá cheio de bosta. Então vamos mandar só coisas boas. Só comentários positivos, certo? E se alguém achar que só tem bosta nesse podcast, como é que faz? Vai na terapia, cara, porque o cara tá louco. Precisa de uma terapia. Mas é isso, gente. Um beijo e um queijo. É isso aí, Du. Um beijo e um queijo pra vocês e assistam sim os games, que foi o melhor desenho. Olha aí. Nossa, quanto tempo que eu não ouvia essa de um vídeo. Ah, meu Deus. Deve ouvir a cada esquina que escrito isso aí, Edu. Tá em Minas, esqueceu? É verdade. Queijo. Então, cara, isso é coisa de mineiro, um beijo, um queijo. Pois é. Saca? E tem muito tempo que eu não ouvia, cara. Olha aí. Nostalgia pura aí, até nisso, ó. Ô, Edu. Não é, cara? Até nisso vem os filmes, oi. Como que chama queijo Minas em Minas? Queijo. Só queijo. Queijo local, né? Se bem que aqui o pessoal chama de queijo frescal. Ah, então tá bom. Ah, é queijo frescal. É bem Edu mesmo, né? Essa daí... Nossa, cara, eu não sou fresco, eu sou no ponto. É diferente. Eita! Falou, gente. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu aqui essa noite para esta gravação desse cast tão nostálgico aí. Gostaria de deixar um recadinho aqui em nome do meu querido Felipe Zu. Deem uma chegada lá no peixeiracast.machinecast.com.br para dar uma conferida nos últimos casts lá, que estão sensacionais. Inclusive, tem um aí que teve um convidado aí do MachineCast. Aliás, tem dois, né, Luciana? Eu gravei um só, né? Peixeira. Eu gravei outro. Então são dois. É só que eu não sei se nessa data que você está ouvindo esse cast já saiu ou se não saiu ainda um ou outro, né? Se saiu, vocês vão ficar sabendo aí. Espero vocês lá, que vocês curtam também lá o trabalho lá do Felipe no Peixeira Cast, que tá sensacional, né? A qualidade lá tá ótima, as discussões estão ótimas. Certo, pessoal? Muito obrigado aí a todos vocês por terem comparecido e vocês que escutaram. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Gente, será que vai ter off-topic hoje? Será? Eu acho que teve topic on, né? Não off. Durante já teve um monte. Porque off-topic é quase certo. Agora, e-mail tá osso, né? Porque o pessoal não tá comentando, não tá mandando e-mail, tá... Né? Cadê? Onde é que foi parar TD Signos? Onde é que foi parar o... Então... Estão tudo Fábio... jogando o Zeldinha deles lá. O Vitor Urubatan. Cadê o Thiago Ramos Melo? Cadê o Anderson Costa? Cadê esse pessoal que comentava? Cadê todo mundo? Cadê o... Né, o pessoal, todo mundo aí. Vamos lá comentar. Cadê o Laumiro? O TD Signos, né, que nem eu falei. O pessoal sumiu. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Alguns vão, outros vêm. e o ciclo se renova. Só que no momento não tem ninguém, só o Darley Santos. Que e o Darley Victor Santos Rubacão. já vale. O Darley Santos já vale por 10, né? É. A gente podia até lançar uma cartilha, né? Com só comentários do Darley, né? Dá umas 1000 páginas. É, faz um PDF, pô. Junta os comentários dele hoje e faz um PDF e lança no próximo cast. A gente vai ganhar dinheiro com ele. Vai ser um audiodrama de comentários dele, assim, né? Verdade. Então, pessoal, é isso aí. Como eu já disse, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima viagem do tempo. Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar a leitura de e-mails e comentários, mas muito mais comentários do que e-mails, porque e-mail a gente já não recebe há um bom tempo aí, né? E o pessoal mal está comentando também, então fazer o quê? E aqui comigo meu amigo Neilson. É, galera, bora aí compartilhar o podcast para os seus amigos, para a tia, para o avô, que seja. Chega de jogar esse Zeldinha aí, cara, de NES, de Super Nintendo, de 64, de Wii. Chega, cara, vamos compartilhar aí o podcast pra galera, velho. Tá osso, né? O pessoal não quer nem comentar mais, né, Nilson? Lembra? Tá difícil. O pessoal tinha 10, 15 comentários, 20 comentários, agora nem 2, 3. É, tá tenso. Tá tenso, tá tenso. O pessoal tá com preguiça, né? Mas fazer o quê? Bom, vamos ler, vamos dar crédito aos que mandaram, né? Primeiramente, eu queria falar aqui sobre o comentário do Darley Santos, lá no episódio 32 do Chaves del Ocho. Darley, infelizmente teu comentário é humanamente impossível de ler, cara. Mas ia ficar quase uns 10 minutos aqui, né? 3 páginas de comentário. Então eu peço pra quem quiser ler o comentário, a visão do Darley sobre o episódio do Chaves e todas as outras coisas que ele fala lá, no post lá do episódio tem um comentário na íntegra lá. É uma leitura, é praticamente um livro de 3 páginas. Sabe o que eu achei engraçado, Marcos? É. Você falou embaixo assim, já pensou em procurar um emprego? Ai, ai, ai, ai, ai. Olha aí, olha aí. Bom, então vamos ler ali um comentário, né, um pouquinho menor, pra não dizer incrivelmente menor, né, que é do Richelle Ítalo. Ele diz assim: mais um episódio clássico dos Machines. Obrigado pelo abraço, apesar de ser por trás. Ui. Ok, ok. Segue, Deus. Bom, o próximo aí é do nosso amigo Zupão aí. Team Blue, os off-topics dos últimos episódios têm ficado tão bom, mas tão bom, que não me espanta se a galera começar a encher o saco por ter mais off-topics. É, e outro cast inteiro de só de off-topics. É, né? Cê... Vai pode, ter, ué. Pode deixar. Final do ano. Pode deixar. Você vai ser o primeiro que não conhece o seu pena. Spoiler aí, ó. Olha aí. Bom, então agora vamos para os comentários lá do cast 33 sobre as indicações de games de RPG. O Reilson adorou, se amarrou no cast, né, Nils? Ah, muito massa. Ó, vi só o Dualiza Dragon, já pulei lá pro final. Até o King of Fighters tu pulou? Pulei tudo. Olha aí, então tá bom. Então vamos ler aqui um comentário do nosso querido amigo Márcio de la Torre. Esse podcast foi bem a minha área de interesse, RPGs. No entanto, vendo as opções de vocês, vi como o PC é, entre parênteses, né? É sempre e sempre foi a fonte de todas as fontes quando se trata deste gênero. De treta is planet. Quando os RPGs realmente puros, baseados totalmente em Dungeons and Dragons, eu citaria em primeiro lugar Neverwinter Nights. Não comparar com aqueles lixos de MMORPG que lançaram faz uns 2 anos. Olha aí. Treta. Vampires de... Masquerade, né? É. Bloodlines e, claro, Fallout 1. Tirando esse último, os dois são aquela coisa grotesca com gráficos há 1000 anos atrás. O Fallout 1 é meio tipo Diablo 1. Olha aí. Então tá, muito obrigado aí, o Márcio, que é um PC Master aí, né? Master Rage com PC da Xuxa. Adoro RPGs, mas só de PC. E aí, Neus, tem mais algum? Tem do Darley aí. Olha aí. Aí ele fala: escutei esse cast como um novato escutando os mais experientes. Tenho que dar uma conferida neste Secret of Mana, assim como terminar o Chrono Trigger. Devo jogar também Final Fantasy VI, pois já joguei Final Fantasy XX2. Não, é X, é o 10 no caso, depois 10-2. 10 parte 2, meu Deus. Vou conhecer melhor essa série que tanto cativa os gamers no mundo afora, apesar de não ter gostado nada desse negócio de batalha em turnos. Tá aí dois tipos de jogos que polarizam bastante jogadores de RPG e stealth. Mas a regra é básica, que de crítica, nunca se deixar levar pelas primeiras impressões. Por isso, vou dar chance para os jogos citados. Sim, até porque amei Chrono Trigger, Legend of Zelda, The Link to the Past e seus sucessores. Eu vou editar e recortar alguns trechos do áudio, como a fala de Neilson: ah, Zeldinha HD, se você cortar, você é um fraco. Não aguenta zoeira, bebe leite, meu amigo. Vai beber o leitinho da mamãe. Ah, aí ele fala: ah, não, cara, deixa eu desligar meu modo aqui e tchau. E eu sou mito mesmo, tchau. Olha aí. Ih, Zeldinho em HD aí, o pessoal adorou aí a vírgula sonora do Neilson aí. Bom, pessoal, então está aí a leitura de e-mails e comentários, aliás, só comentários, né? Espero que o pessoal aí mande mais comentários, comentem mais, mandem alguns e-mails aí, um pouquinho mais sucintos, né? Não precisa ser assim, ao pé da letra, que nem o Darley aí, que é apaixonado por escrever. Mas a gente lê tudo, Darley. O problema é que ler aqui, o pessoal não vai ele tinha que, de ouvir tudo. Ele tinha que entrar na academia de letras lá. Bom, Neilson, então é isso aí. Muito obrigado, viu? Falou, cara. É nóis. Isso aí, então, pessoal. Off topic. Caraca, velho. Desculpa aí, gente. Desculpa. O Timbu tá passando mal, velho. Ai, cara. Eu não me aguentei, cara. Eu tava tentando segurar, mas não teve jeito. Você pode ter certeza que ele se mijou aí nessa hora, velho. Certeza. A hora que eu olhei essa da direita de azul. Ô, Duz, tá vendo essa foto aí, cara? Não, vou ver agora. Olha aí, você vai entender o motivo da risada do Bu. Meu Deus. Aqui, o desenho que eu falei pra vocês é esse aí, ó. Ele chama Turtles Forever. Ué? Ó, gente, não copiou a porra não, da imagem. Não, esse daí não. É o Super-Homem. É, foi. Neilson, tu viu a foto que tiraram pra Torres? Claro que eu vi, claro que eu vi. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.